Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Novas mudanças na Câmara Municipal de Elvas ditam a entrada de um vereador a tempo inteiro. Sérgio Ventura ganha pelouro depois de fugir a Rondão Almeida. É que o vereador foi eleito pelo movimento, liderado pelo histórico autarca de Elvas, e agora é nomeado pelo presidente socialista da Câmara Municipal de Elvas, Nuno Mocinha. O presidente da autarquia justifica a decisão com a necessidade de mais pessoas a tempo inteiro na vereação. O urbanismo, a modernização administrativa e o acolhimento empresarial são os pelouros atribuídos a Sérgio Ventura. Em altura de pausa escolar, damos a conhecer as soluções para onde deixar os filhos nas férias. Revelamos em reportagem que são as casas de familiares, os campos de férias ou as associações de tempos livres que ocupam os mais novos durante o verão. Melhor aeroporto e mais acesso nos planos do novo mandato de António Ceia da Silva. Estas prioridades foram reveladas na tomada de posse do presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. Ceia da Silva foi reeleito a 12 de julho e tomou posse 7 dias depois. A herdade de Dom João vai ser vendida diretamente e já existem 2 interessados. A revelação foi feita por Nuno Mocinha, presidente da Câmara Municipal de Elvas, explicando que a venda à melhor proposta, por 3,4 milhões de euros, pode acontecer até 3 de agosto. O autarca prevê que em meados de setembro o negócio esteja concluído, isto caso se concretize o interesse, depois de realizadas 2 hastes públicas que ficaram desertas. Era uma simples escavação para trocar cabos da EDP de pequena para média tensão, mas a obra junto à muralha, por detrás do Hotel São João de Deus, ficou suspensa quando se encontrou um crânio humano e outras ossadas. A descoberta deu-se no início da segunda semana de julho. Atualmente é obrigatória em cada escavação existir um acompanhamento arqueológico. Agora há que aguardar pelos antropólogos e a resposta do Estado sobre o futuro destas ossadas. A psicóloga e política Joana Amaral Dias mostra-se rendida a Elvas. Na apresentação do seu novo livro, explica como tem crescido a sua ligação à cidade alentejana, sobretudo desde que conheceu Pedro Pinto, pai da sua filha Luzinha, que é de Elvas. Em reportagem, falamos da cozinha alentejana, com o título Um Património que Alimenta os Sentidos. Sentámos-nos à mesa com uma dona de casa, falámos com o professor Galopim de Carvalho, alentejano, cientista de renome e embaixador dos temperos publicados em livro. Foi este o Magazine Semanal. Obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul. Magazine Semanal Norte e Centro Alentejo. Estes são os destaques semanais do Grupo Diário do Sul. O preço das casas aumentou nas 3 capitais distrito alentejanas entre abril e junho deste ano, com Évora a liderar a tabela, registando uma subida no valor de 7,1%. Segue-se Porto Alegre com 5,6% e Beja com 5,4 pontos percentuais. As capitais alentejanas superaram até mesmo o Porto, que registra um aumento de 4,3%. O Alentejo segue assim a tendência das restantes capitais de distrito portuguesas, onde os preços das casas não param de evoluir. O Coordenador Nacional para a Reforma dos Cuidados Continuados Integrados, Manuel Lopes, afirmou que a região Alentejo é considerada aquela que melhor cobertura oferece em termos de cuidados continuados. Acrescentou ainda que esta região é a que tem menor lista de espera, considerando ser aquela que se perfila como ideal para experimentar ideias inovadoras. O primeiro Airbus A380 da companhia aérea portuguesa iFly aterrou na terça-feira pelas 17 horas no aeroporto de Beja, o único aeroporto português com capacidade para receber esta aeronave. Os bancos estão a investir na instalação de dispositivos de detecção de gás e de explosivos nas caixas multibanco do Alentejo, apesar de se tratar da região onde se registra o menor número de assaltos do país. A adega cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito está a construir um novo espaço de enoturismo com o intuito de proporcionar mais iniciativas aos visitantes, dando assim a conhecer os néctares que produz, nomeadamente os que resultam de vinhas centenárias. Prevê-se que a obra esteja terminada no próximo ano, sendo este projeto apoiado pelo programa Valorizar da Secretaria de Estado do Turismo. O Hospital do Espírito Santo de Évora e o Instituto Superior Técnico de Lisboa desenvolveram uma parceria nos últimos meses numa estreita colaboração entre estudantes do mestrado de Engenharia e Gestão Industrial e a Direção Clínica e Administração do Hospital. É um trabalho de equipa que se centra na realização de duas teses de mestrado no âmbito da gestão hospitalar com o objetivo de melhorar a gestão, eficiência e produtividade de algumas áreas clínicas do Hospital Espírito Santo. E foram estes os nossos destaques semanais do Grupo Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.